O Alfa Yankee Romeo, a torre está ciente do término do reboque. Eu tô indo, obrigado. Fala. Completa final, chame 286, gol 995. 286, 995. Salvador, bom dia, 995, está na final, baixado de trabalho, pista à vista. Ei, bom dia, Golo 995, avistado, tráfego, ajuste agora no 094, está livre o pouso na 10, o vento é variável com 02 nós. Sente livre o pouso, Golo 3201, está autorizado, com fins, nível 360, via Pesulu 16. Decolagem da 10 com curva direita, subida da El, após da El Leda, após Leda DCT Bridge, em Bridge intercepta a aerovia Pesulu 16. Controle 119, decimal 35, acione 5176. Tá 3201, tá correto o cotejamento, chame pronto para o pushback encerramento. 995 no solo 34, libere à direita, continue o táxi via Alfa e Juliette para o gate 9. Direita, Alfa, Juliette para o 09, igual 99. Solo Salvador, bom dia, até 31, 71, centro de informação, hotel, Guarulhos 360 nível. Bom dia, tá 3171, tá autorizado Guarulhos, nível 360, via Pezulu 44, até a posição Púbito, e após Púbito, DCT Guarulhos. A decolagem será da 10 com curva à direita, subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Eudes. 1935, o controle, 5405, transponder. Autorizado em Guarulhos, nível 360, trabalhando pelo Pezulu 44, decolando da 10 com curva à direita, da El Leda é a saída, depois Eudes, controle de saída 6193, transponder 5405, Pezulu 44, curso DCT Guarulhos. Tá correto, tá 3171 e chame pronto pro pushback e assinamento. Chama para pushback e assinamento, obrigado. Avião voo no 897, retifique, chega da ponte, desça para o nível 070. Afirmo. DLS, gol no 804. Gol no 804, torre 186, tomou posse. Conforme a nossa navegação, é a Amper do 21 para Guarulhos. Ok, tá 3171, eu vou checar aqui com o Centro Recife, pra ver qual a rota que eles têm. Aguarde só um instantinho. Nós temos aqui a Amper do 44, ok? Tá, ok, daí a gente coordena com a nossa equipe. Ok. Gol no 804, estabilidade da DLS. Estação de Salvador, eu vou no 804, estabilidade da DLS, uma milha para o Chile. Sente gol no 804, avistado, o ajuste 10 no 4, está livre o pouso na 10. O vento é norte, a 03 nós. Livre pouso na 10. Salvador, F5808, 5808, bom dia, prossiga. Confirma a saída para Brasília, gentileza. É Arboa com transição Elefa. Rio 5973, descida para 2 mil pés, aviso 1904, está autorizado a final ILS, informe estabilizado. Ciente para 2000, 1014, autorizado ILS, Rio 5973. 3171 na torre. 3171. Eu acabei de consultar aqui o centro Recife, e o mesmo possui a Pesulu 44, ok? Tá, ok, confirmo então, a Pesulu 44. Gol no 607, desça para 3000, ajuste no 094. 3000, ajustado no 094, gol no 607. Gol 1897, desça para 4000, ajuste no 1094. Gol no 804, no São Lopes 40, continue o táxi via Alfa, Juliette, o gate é o 01. Gol no 607, estação vetor para sequenciamento, mantenha pro limitado pelo localizador. Manterá pro limitado pelo localizador, 607. Chegou no 7100, identifique, chegada bom, filista para 4 mil pés, ajuste no 014. autorizado, então 3201, chame táxi. Gol no 607, redução para 179, para o localizador, curva esquerda na proa 150, informe estabilizado. 150, redução para 1609, depois estará estabilizado, 1607. O gol no 147, vai tentar um desvio a 38, como for melhor para o controle devido à formação aqui. O secretário, o gol no 897, após o desvio, vou ir pelo. Gente, 3 milhas à esquerda só. É. Rio 5973, passando duna, completa final, chame torre 186, tem uma bota. 186, Rio 5973. Gol no 607, descida para 2000 pés, tráfego só 105 milhas, é um Boeing 727. 2.000 pés, 2.000 pés, 2.000 pés. Desça para 2.000 pés. Está autorizado a final ILS, vai seguir tráfego da companhia. Informe estabilizado no localizador. 8900, já está aprovado pelo novamente. Oi, Salvador, Rio 5973, final tem baixado checado. 1862. Desculpa. 2 Salvador, Rio 5973, final tem baixado checado. Rio 5973, bom dia, avistado, ajuste 1014, livre o pouso. 1-0, vento é norte com 04 nós. Ciente, Rio 5973. A torre, quem chamou fogo no 607. Ok, segue o 727 da Rio, o número 2 pro pouso, o ajuste é 1014. O TAM 3201 está livre o táxi pelo pátio, Índia, e mantenha o ponto de espera da pista no zero. Livre o táxi pelo pátio, Índia, e mantenha o ponto de espera da 10, o TAM 3201. No 7 e no 5, está reautorizado via para 2000, o ajuste no 014, informe estabilizado no localizador. Vai seguir tráfego da companhia, Boeing 73787. Autorizado via 2000, 1014, 17 no 5. Tem 35 no 7, é difícil, chegada bom, pista para 4.000 pés, ajuste no 0 no 4. 23. Oeste, continuando a aproximação, aguardando apenas a pista livre. Vai aguardar o voo no 607. T07, tá livre o pouso no 0, vento é norte com 049. Pouso autorizado no 0, gol no 607. A 3201 tá pronto? Negativo, 3201. Entendi. O gol no 897. 897, completa aproximação, chame torre, 186, bom pouso. Obrigado. No 607, no solo aos 53, libere na próxima à sua direita e fique atento ao 727 da Rio, na Alfa, siga o mesmo via Alfa e reporte antes da Juliette, no 607. Próxima direita, vai para a direita agora, 27, depois para a sua Juliette, no 607. Salvador, o gol no 897. Gol no 897, bom dia, avistado, ajuste no 0 no 4, tá livre o pouso na 1 no 0, o vento é norte com 049. Vente, prossigo baixado, este é caso. Vente. Salvador, L508, bom dia. Web 5808, bom dia, tá pronto pra cópia Brasília? Pronto. Autorizado Brasília, nível 3620, via Pesulu no 7. O decolagem da pista 1-0, curva à direita, subida e arbor, com transição Elefa. O controle 119.35, acione 5416. Autorizado Brasília, 3620, via Pesulu no 7. Acorda a pista 10, curva à direita, descida arbor, transição Elefa. Canal 35, controle de Salvador, 54 no meio, transponder. 5808, porta 1. 5808, agora é o correto. Chame pronto para puxar esse andar. Chamará. Gol no 607, autorizado o ingresso na Taxi Juliette. O gate é o 1-0. Está autorizado o ingresso Juliette e o gate será 1-0, gol no 607. Está 3201, observe o pouso do Boeing da Gol na curta final da 1-0, após alinhar e manter a 1-0, está 3201. Boeing, 897, no solo 55, táxi via Alfa, Juliette, gate 4. Ciente pro 4, 7 de cauda na final pro 897. Ok, pegou 4 de cauda? 7. Ciente. Tá 3201, livre a decolagem da 10, vento é 310 graus, 049. Livre decolagem, TAM 3201. Zuno 71 na escuta. Zuno 71 na escuta da torre. Objeto 5808 na escuta da torre. 5808 na escuta. Ok, quando pronto para o pushback, chame na frequência do solo 121 no decimal 9, web 5808. 209. Aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, até já, obrigado. 5, bom voo. 1935 agora, TAM 3201, bom dia, bom serviço. Solo Salvador, TAM 3201, 7 para pushback, é para mim. TAM 3171, chame na frequência do solo, 121, decimal 9, para o pushback.